Ouves? É o vento gélido que chora. O mesmo vento que te viu menino, o vento eterno, a murmurar agora, seguindo noite adentro o seu destino. Aquela lua que prateia a mata é a mesma lua dos sonhares teus. E se te foi a vida tão ingrata, medita um pouco, pois existe um Deus. Não te lamentes, feito vento errante, que em noite escura assusta o caminhante a se arrastar eternamente ao léu. Sorri, medita, olhe o céu sereno, pois olhando ao céu te sentirás pequeno, sentir-te-ás pequeno olhando ao céu.